Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Melhorou? Tudo bem, querido. Tô espirrando ainda um pouco, mas vamos lá. Qualquer coisa, se eu espirrar, eu ponho a mão na cara que tento tapar e pelo menos não afeta a gente, tá bom? Tranquila. E a garganta, como é que tá? Não, a garganta tudo bem. É só mesmo gripe, assim, de ficar dentro do nariz e espirrando direto. Mas, olha, acho que tu me deste sorte. Já faz mais ou menos uns 80 segundos que eu não espirro. Então, não vamos tocar no assunto, tá? Por favor. Tá, tá? Vamos pra primeira música. Tá, vamos lá. Vamos começar. Well, me and my baby had a love contest. Yes, me and my baby had a love contest. Cause we just had to find out who could love the best. The contest started as the clock struck ten. Yes, started as the clock struck ten. And I said to my baby, may the best love win. And I just love a love contest. I really do. I swear I do. I just love a love contest. I really do. Lord knows I do. Cause it brings out all the love in you and your baby too. Each kiss I'd give him, he would give me three. Each kiss I'd give him, he would give me three. Well, you just should have seen him trying to outlove me. Viaje com a Showtime, a máquina do som. And I just love a love contest. I really do. I swear I do. I really do, Lord knows I do. Cause it brings out all the love in you and your baby too. We had much loving as we both could stand. We had much loving as we both could stand. When the contest was over, my baby shook my hand. Marco Antônio. Ah, que maravilha. Ó, só assim, eu já tinha esquecido uns dois programas. Eu só queria, antes da gente começar a falar dessa cantora maravilhosa, dessa canção aí desconhecida dos anos 50, só queria agradecer a um pessoal que tem me ajudado em alguns programas, às vezes em dúvidas até de pronúncia de francês, no caso de uma pessoa, da Silvia, no caso, e também até em auxílio intermediando contatos com entrevistados. Então, eu queria agradecer o José Rosa, aqui de Porto Alegre, o Matheus Tranque, que até a gente já entrevistou, que é de São Paulo, pesquisador de cinema, a Silvia Lacatos Varuza, que mora em Santo André, e o Guilherme Macalossi, que também é radialista, pela força que vocês têm me dado. Tá, Marquinho, então, a verdade é a seguinte, a sua equipe de produção, que é de primeira qualidade, hein? Ah, não, obrigado. Que é de primeiríssima qualidade. Não, pô, obrigado mesmo pela força, mas eu acho que a gente tem que agradecer aí por assim, ajudas informais, mas valeram, sim, foram de grande auxílio mesmo. Então, um grande abraço a vocês. No caso, então, vamos, já que a gente começa sempre, né, a gente vai de 50, 60, 70, 80, hoje a gente tem um entrevistado maravilhoso, que é um pesquisador, é um dos maiores nomes, é um expert em histórias em quadrinhos no Brasil. Então, mas ele já vai daqui a pouco entrar, mas vamos primeiro para as canções. No caso, quem a gente ouviu agora foi a Ruth Alston Brown, também conhecida como Ruth Brown, uma cantora de rhythm and blues, de soul, maravilhosa. Ela nasceu na Virgínia em 1928 e faleceu aos 78 anos, em novembro de 2006, de ataque cardíaco. Ela também era atriz e ela ficou famosa no sul dos Estados Unidos por inserir meio que a pop music, um estilo mais de pop no rhythm and blues. Ela teve uma série de hits para Atlantic Records. Essa que a gente tocou não fez sucesso, mas interessante que o nome dessa música é Love Contest, que a gente ouviu agora, e a música, com todo respeito, é uma... Com todo respeito mesmo, eu adoro essa canção, mas é uma bagaceirada, né? No sentido assim, é Love Contest, é um concurso do amor, e ela basicamente tá falando, olha, eu tô organizando, vou organizar aqui um concurso e vamos ver quem é que dá no couro. Eu fico imaginando isso em 54, né? Não, a música brasileira é o máximo, mas assim, ela é uma bagaceirada só. E é maravilhosa a letra. Não, querido, eu não vou falar em putaria porque a gente não pode falar nesse horário, mas tudo bem, já escapou. É putaria. Mas a música é maravilhosa, Love Contest, de 54. Deixa eu ver. A próxima que a gente vai tocar é basicamente ela dizendo, avisando a mãe que olha só, tem um cara aí que não tá tratando bem a tua filha. E ela é filha única. Tipo assim, é uma canção de 53. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais dessa grande Ruth Brown. Ela com 17 anos se mandou de casa. O pai era o quê? O organizador, era responsável por um coro de igreja batista. E ela estava muito entediada com aquela vida, se mandou com um trompetista que ela conheceu com 17 anos e foi cantar em Inferninhos. Ela foi pupila da irmã do Cab Calloway, que também era band leader, e depois se associou ao Duke Ellington. Ela foi atriz, ela está no filme Hairspray, não naquela versão musical com John Travolta travestido, mas na versão original, que é dirigida pelo John Waters. Ela também fez produções da Broadway, como Amen Corner, ou Amen Corner, né, e Black and Blue. Por sinal, até no musical Black and Blue, ela ganhou um Tony, que é o Oscar do teatro, né, como melhor atriz no musical. Ela pode ser ouvida em filmes como Quicksilver, que foi uma tentativa que o Kevin Bacon, o grande Kevin Bacon, fez de repetir o sucesso em filme meio videoclipe. Depois da sucessão dele com Footloose, ele fez esse Quicksilver, que ele é um mensageiro de bicicletas por Nova York. Tinha várias cenas assim, de aquelas cenas bem clipadas que a gente vê que foram feitas para tocar na MTV com hits, né? Mas não fez muito sucesso. Também ela pode ser ouvida num filme chamado Heart of Midnight, que era Coração da Noite, o título no Brasil, um filme pequeno, meio estilo David Lynch, mas é com Frank Stallone, Peter Coyote, a Brenda Vaccaro e a brasileira Denise Dumont. Foi dirigida até pelo marido americano da Denise Dumont. Até porque ela está grávida até no filme. Fala o papel de uma pessoa meio misteriosa chamada Mariana. Deixa eu ver o que mais dá para dizer. A Ruth Brown pode ser ouvida naquele filme Hurricane, que era sobre o boxeador, aquele filme com Denzel Washington. E Noites de Tormenta, que é um drama romântico, passou alguns anos aí, acho que uns 8 anos, 7 anos, com Richard Gere e Diane Lane. Porque não era fotografado até por um brasileiro, pelo Afonso Beato. Em dois seriados, Gotham e Vinyl. Né? Então, vamos tocar então, por favor, uma que fez sucesso ali em 53, por favor, trechinho. He's a mean tadinha, né? É legal que a música ela começa falando que, olha, mãe, tem um cara que trata a tua filha mal. E depois ela fica falando que ela é forçada a amar o tempo todo. Quer dizer, assim, é um sofrimento. É uma, né, bagaceira mesmo. Ai, que Deus da terra. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos para os anos 60, querido, por Gosto favor. Gosto muito dessa cantora. Ah, que bom. Vamos lá, gente, por favor. Gosto muito dela, viu? Maravilha. Então, essa canção dos anos 60, gente, que a gente ouviu aí, foi You Can Depend on Me, ou seja, você pode contar comigo sempre. A cantora Barbara Mason, essa canção é de 66. Assim, ó, tem uma expressão que eu acho que é só gaúcha, tá? Que é, tipo assim, às vezes a pessoa, né? Aquele adjetivo mimosa, mas aqui, normalmente, se tu fala, como você é mimosa para uma mulher, muitas delas reclamam, porque tem uma frase que o pessoal diz quando se fala isso, que é tipo assim, não me chama de mimosa porque eu não sou vaca pastando, né? Porque tem, acho que tinha muita vaquinha, vaca mesmo, bovino, né? Que o pessoal chamava de mimosa, mas com todo respeito mesmo, sem conotação animalesca nenhuma, essa mulher é um mimo, né? A voz dela é a coisa mais mimosa mesmo da face da terra. É verdade. Né? O maior sucesso dela foi um ano antes desse, foi Yes, I'm Ready, né? A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, mas deixa eu ver o que posso falar da Barbara Mason. Pouquíssimo se sabe sobre a infância dela. Se sabe que ela nasceu em 47, em agosto, na Filadélfia, e aos 17 anos ela gravou a canção dela, que foi o maior sucesso que era dela, que é Yes, I'm Ready, né? Ou seja, foi em 65 que ela gravou, e foi segundo lugar nas paradas da Billboard. E interessante é que no final dos anos 70, essa canção foi regravada pelo Casey, o Harry Wayne Casey, com a Terry DeSario, né? Fizeram um dueto, uma versão dessa música que fez muitíssimo sucesso. E, na verdade, muita gente até, eu ousaria dizer que no Brasil até, por exemplo, e na Argentina, e eu sei que em partes da Europa, como na Alemanha, a versão até de 79 do Casey com a Terry DeSario, até o dueto é mais conhecido do que a versão original. Deixa eu ver, a partir dos anos 70, ela tentou apagar um pouco essa imagem de boa moça, e começou a incrementar não só o visual, mas também letras com conotações sexuais bem fortes para a época. E, por sinal, quem ajudou nessa transição foi um cara que tu adoras, eu adoro também, Curtis Mayfield. Sim. Exato, pois é. E ela daí começou a cantar músicas com, normalmente com temas sobre infidelidade amorosa, tensão sexual feminina e tudo mais. Ela pode ser ouvida a Barbara Mason em filmes como Gordon's War, que no Brasil era A Guerra de um Homem, é um filme dirigido pelo ativista social e ator Ossie Davis, né, aquele ator veterano, fez vários filmes já falecido, mas fez vários filmes com Spike Lee, no filme também Metropolitan, num filme chamado Autofocus, ou Autofocus, que é um filme com William Dafoe e o Greg Kinnear, que é um filme baseado na vida sexual do aquele ator Bob Crane, que virou astro com Guerra Sombra e Água Fresca. Vale dizer que em 2016, ela está viva ainda, ela entrou para o Soul Music Hall of Fame, em 1º de março de 2016, ou seja, faz pouco mais de 2 anos. Vamos ouvir um trechinho do maior sucesso dela, por favor, de 65, e essa mulher? Lógico. Por favor. Tenho um DVD da PBS com ela cantando, que é uns 10 anos atrás, mais ou menos. Fantástico, viu? A voz igual, né? Mesma coisa. Não mudou nada. Maravilha. Essa canção, Marna e essa mulher, ou seja, sim, estou pronta, no caso. Ela está falando que ela está pronta para começar, para se apaixonar. Uma maravilha de canção. O seguinte, já tem gente escrevendo. Gente, já daqui a pouco já vai entrar o Roberto Guedes, nosso entrevistado de hoje, mas aqui a gente está tentando fazer um link, né, para preparar o começo da nossa entrevista. Então, já que a gente está entrando nos anos 70, quem a gente vai tocar daqui já nos próximos segundos vai ser a grande Maureen McGovern. Adoro e, também. Isso, e vamos, daí a gente vai explicar por que ela foi escolhida hoje, a Maureen McGovern. Vai lá, tem a ver com o nosso entrevistado, vamos lá. That we were supposed to make it. Where did we go wrong? How could life give us love then take it We were the home. came to you, so you came to me, believing in a love, cause we loved the things we believed in. Marco Antônio. Ai, que maravilha, né? Essa canção dos anos 70, Maureen McGovern, né? Essa canção de 74, não fez sucesso, Where Did We Go Wrong? Você já está perguntando onde que a gente errou, qual foi o momento que a gente errou na relação. Canção de, como eu falei, de 74. Foi então, quando a gente deu moleza pro Renzo Mora. Ai, ai, grande Renzo. Por sinal, assim, então vamos falar da Maureen McGovern. Até por sinal, eu achava até durante anos, eu achei que ela era irlandesa, mas não, ela é americana mesmo. Ela nasceu em Youngstown, Ohio, em 27 de julho de 49, e ela é cantora e também atriz, fez também peças na Broadway, musicais na Broadway. Ela continua viva, graças a Deus. Ela é mais conhecida por canções como The Morning After, né, do filme The Poseidon Adventure, ou seja, o destino do Poseidon, ou do Poseidon, clássico do Ronald Neame, com mega elenco. Pois é. E também ela também tem uma versão, uma canção chamada We May Never Love This Way Again. We May Never Love Like This Again. É a canção do filme Tower Inferno, Inferno na Torre. Mega canção também, ela tem esse estilo assim bem bombástico, né? Uma canção de 74. Em 78, ela cantou, foi responsável pela canção Can You Read My Mind, ou seja, dá para você ler meu pensamento, né? Que era o tema romântico do grande Christopher Reeve e da recém-falecida deusa, tem a Margot Kidder, no clássico maravilhoso do final dos anos 70, Superman, o filme. Ela foi escolhida, a Maureen McGovern, hoje, não só porque ela é uma grande cantora, mas também, né, porque um dos maiores sucessos dela é essa canção Can You Read My Mind, que apesar de no filme com Christopher Reeve e a Margot Kidder no Superman só tocar a versão tocada, né, a versão instrumental, quando se pensa nessa canção, geralmente clipes de fãs e tudo mais, quando a gente vê pela internet, mas a gente vê com as cenas do filme, porque ela basicamente, né, foram feitas bem letras para a letra para ilustrar, digamos assim, a canção daquela cena maravilhosa que Christopher Reeve leva a jornalista Lois Lane, interpretada pela Margot Kidder, para voar pelos céus de Manhattan. Por isso foi esse linkzinho que a gente está fazendo, já que a gente está prestes a falar com um dos maiores experts em histórias em quadrinhos que a gente tem aqui no Brasil. Então vamos tocar um trechinho, por favor, da canção do filme Superman. Don't know who you are, just a friend from another star. Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god, I'm a fool. Will you look at me? Incrível, né, brother? É fantástico, viu? Incrível. Olha, a Maureen McGovern, na Broadway, ela fez Sound of Music, né, uma das adaptações da peça, que virou filme, Noviça Rebelde, né, é que essa peça já foi montada tantas vezes, uma das versões das montagens foi com ela, com a Molly McGovern. Também Nine, ela fez com o Raul Julia, que é aquela peça baseada no filme 8,5 do Fellini, até virou filme há uns tempos aí, com, me lembro, com a Penélope Cruz, e o filme era estrelado pelo... É sobre um cineasta e os amores da vida dele e os planos da vida. E os planos, o cara tá em crise, tipo assim, criativa e amorosa. Era no cinema, foi feito com Daniel Day-Lewis. E ela, como atriz no cinema, ela que fez aquela freira maluca de um filme maravilhoso, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Era Maureen McGovern dentro do avião, pirando. Então, vamos, por favor, para os anos, pelos anos 80? Vambora. Vamos lá, então. Where are you running, my love? Through the back streets of the city. You're keeping an eye on the horizon, looking over your shoulder. Must be some demon driving you. Antônio. Essa canção aí é da virada de 80 para 81, já que a gente já entrou na década de 80. O cantor é o Rick Springfield, o nome da canção Hole in My Heart, ou seja, Buraco no Meu Coração. O maior sucesso dele foi uma canção de 1980 chamada Jesse's Girl, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, mas falar um pouco dele. Assim, gente, assim, ó, pensem, imagina se o Fábio Júnior fosse um roqueiro, tá legal, e tocasse guitarra. Seria mais ou menos como a pegada, assim, do Rick Springfield, ou seja, aquele cara que a pessoa tem que esconder as mulheres, porque ele tá ali no palco, parece que é pra conquistar uma por uma, né? E então ele é um rocker há um tempão, esse Rick Springfield, e só que normalmente quando ele tá se apresentando também, mesmo que seja frio, ele tá só de colete, sem camisa. Tem aquela, e ele já tá com, ele é de 49, mas tá super em forma, cheio de plástica e continua de plásticos e se apresenta pelo mundo todo. Então, falar tá, um pouco. Está com 70 anos. Pois é, mas né, acho que a tecnologia é boa e também os gênios dele. Então, assim, deixa eu ver, o nome dele de batismo, Richard Lewis Springthorpe, ele nasceu em 49, como eu falei, em Sydney. É um roqueiro assim, foi super vendido como ídolo teen, ídolo das teenagers, hoje elas com, sei lá, seus 50 anos, 60 anos, continuam babando e gritando por ele nos shows. Ele se apresenta em bares, em estádios e também em cruzeiros pelo mundo. Deixa eu ver o que mais pode falar. Ele, em 72, ele foi para os Estados Unidos, ele nasceu na Austrália, né? Ele foi para os Estados Unidos, e ele também tinha morado um tempo também na Inglaterra, porque é filho de militar. Então, ele... Eu me lembro que a minha intro à carreira do Rick Springfield era um desenho animado psicodélico que eu via. Eu me lembro que eu de vez em quando eu via aquele desenho animado Jackson 5, e também tinha esse desenho animado que era Mission Magic, Missão Mágica. Era uma piração, aqueles desenhos psicodélicos para a criançada, e acho que para os pais chapados ficarem assistindo, porque eu me lembro que tinha cartola, e saía gente voando, um monte de adolescente voando com varia de condão. Tinha uma, eu me lembro que tinha uma, como é que fazer? Ah, tinha uma coruja muito louca ali, e ele que meio apresentava, era uma versão desenho animado dele. O desenho animado começava com ele em desenho animado tocando guitarra. É uma coisa muito louca. Ele também é astro de telenovelas. Como o pessoal deve saber, as novelas dos Estados Unidos duram anos e anos, né, décadas. Ele fez uma das mais famosas, que é General Hospital. É aqueles médicos, tipo como personagens das novelas da Sete, do Carlos Lombardi. Aqueles médicos também com a camisa aberta, sabe? Aqueles médicos assim que tu olha assim, pô, mas esse cara não pode ser médico. Sim, mas ele é. Médico e galã. Na General Hospital ele trabalhou de 81 a 83, e depois de 2005 a 2008, e depois em 2012. Super popular com as mulheres, o cara tem talento, né? E deixa eu ver o que mais que eu pesquisei. Recentemente ele fez um filme com a Mary Streep chamado Rick and the Flash, De Volta para Casa, que é um filme que ela é uma roqueira veterana. Ele tá no filme e toca também. O link com o nosso entrevistado, que daqui a pouco vai estar finalmente falando com a gente, é que um dos trabalhos dele para TV, desse ator e cantor do Rick Springfield, foi uma série de curta duração chamada Human Target, baseada nos quadrinhos da DC Comics, né? A gente vai falar hoje sobre DC Comics, que é a rival da Marvel Comics, né? No caso, quando se pensa na Marvel, se pensa no Stan Lee, e diríamos assim, a cara da DC seria o Carmine Infantino, né? Um ítalo americano responsável pela DC. No caso, né? O personagem mais famoso da DC, obviamente, é o Superman, e Batman, né, no caso, e na Marvel, Homem-Aranha, Thor e tudo mais. Então, de qualquer forma, só falar, ele fez essa série chamada Human Target, que era sobre um cara, um ex-veterano do Vietnã, que vira mestre de disfarces e se oferece como guarda-costas pelo mundo afora, e se locomove não de carro, não de avião, mas com uma nave. O seriado durou uns 8 episódios. Então ele também pode ser ouvido, o Rick Springfield pode ser ouvido em um filme, uma comédia adolescente que eu adoro, chamado Private School for Girls, no Brasil era Escola Muito Especial para Garotas, Águia de Aço 2, Boogie Nights, Tenha Fé, A Ressaca, no seriado Arquivo Morto e vários outros. Então é isso, então a gente ouviu um pouco aí do Rick Springfield. Vamos tocar, por favor, o maior sucesso dele, um trecho, Jetty's Girl. Jesse is a friend, yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Play along with the charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. Marco Antônio, o seu convidado já está no ar. Maravilha, gente. Só para dizer que essa canção eu conheci através... Eu me lembro de uma série de discos, era Sua Paz Mundial. Sim. Isso. Eu não me lembro qual era o volume, mas eu me lembro que eu conheci essa Sua Paz... Eu acho que era no mesmo disco do Sua Paz Mundial que tinha aquela música maravilhosa Magic Man, do Herb Alpert. Então, já está o entrevistado aí, né? Já está no ar. Ó, gente, finalmente o pessoal estava perguntando quando é que ele entraria. Então, o nosso convidado de hoje é o Roberto Guedes. Até um amigo meu sacana perguntou: poxa, eu não sabia que o Beto Guedes, cantor, também era expert em história em quadrinhos. Não. Esse é Roberto, para os íntimos, Beto, mas é outro Beto Guedes, por favor. Tá? Esse é o expert, é um verdadeiro, digamos assim, patrono das histórias em quadrinhos. Dá para dizer até, aproveitando, pegando carona no comentário, que o Renzo falou ontem, quando a gente fez a chamada para o programa de hoje, ele disse: poxa, provavelmente depois da morte do Álvaro de Moya, de repente o maior nome, né, quando o maior referencial para a história em quadrinhos é o Roberto Guedes. Então, falar um pouco da carreira dele. Ele está no mercado editorial desde 1988, trabalha como editor, tradutor, pesquisador, é autor de vários livros, entre eles Quando Surgem os Super-Heróis, A Saga dos Super-Heróis Brasileiros, A Era de Bronze dos Super-Heróis, até por sinal venceu o troféu Bigorna de 2008 na categoria Melhor Livro Teórico, biografias como Stan Lee, O Reinventor dos Super-Heróis, Stan Lee, A Vida e Obra do Criador dos Heróis Marvel, e Jack Kirby, que é o livro dele mais recente, O Criador de Deuses. Também criou personagens em quadrinhos brasileiros, né, como Os Protetores, Guepardo e Meteoro, o Mascarado Voador. Vale dizer que ele ganhou o troféu Ângelo Agostini em 2003, na categoria Melhor Editor, em 2002 e 2003, e o troféu Jaime Cortez, era aquele lisboeta famosíssimo, Jaime Cortez, ele ganhou em 2004 por incentivo ao quadrinho brasileiro. Então, queria dar boas-vindas, finalmente, ao grande Roberto Guedes. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, muito... Queria agradecer o convite, as palavras aí generosas. É um prazer estar participando do programa. Tá, querido. Muito obrigado por falar com a gente. E vamos começar, sei lá, pelo início. Como é que o Roberto Guedes se interessou pelas histórias em quadrinhos? Fala assim, como é que... te lembras da primeira história em quadrinhos que tu viu na vida? Assim, não precisa ser a que tu mais gostou, mas a primeira, tu te lembras assim, quando tu pensa assim... no teu começo, criança, pequenininho, sei lá, com histórias de quadrinhos, qual foi a primeira, tu te lembras? Bom, a primeira é difícil dizer, mas eu lembro... Mas a segunda, a terceira, por favor, ajuda. Eu lembro que eu era muito pequeno, com uns 8, 9 anos, eu comecei a ler quadrinhos de terror. Já comecei assim, eu não era infantil, já era um negócio já meio pesado, quadrinhos de terror do Marco Aurélio Luchetti. Aham, entrevistamos ele e o pai dele, o Rubens Luchetti. Ah, que coincidência. Eles faziam aqueles. Ele fazia o Drácula, escrevia o Drácula, o Nico Rosso desenhava. Eram umas editoras pequenas. Preto e branco, né? Paulo, preto e branco. E aquilo me fascinou. Aí, logo em seguida, eu conheci o Fantasma do Lee Falk. Claro. E os personagens Marvel, que na época eram publicados pela Block Editores. Por acaso, Disney não fez parte do teu radar, assim, nunca foste muito chegado nos quadrinhos da Disney? Então, como eu conheci primeiro esses personagens já mais... Mais adultos, né? Mais adultos, vamos dizer assim, eu não me interessei muito pela linha infantil, nem Disney, nem Maurício de Souza. Entendi. Cheguei a ler, claro, mas aí eu já estava fascinado lá pelo universo Marvel, pela Homem-Aranha, Incrível Hulk, aí eu já não me cativou, né, um quadrinho infantil. E me fala assim, vamos passar por cada um dos livros, tá? Se não for abuso. Assim, me fala um pouco do Quando Surgem os Super-Heróis. No caso, qual foi o teu trabalho de pesquisa culminou nesse livro? Então, na época eu era editor de quadrinhos na Ópera Gráfica. Nunca havia trabalhado como editor, comecei a trabalhar como editor na Ópera Gráfica. Até então, só havia colaborado como editor escrevendo roteiros de quadrinhos, né? Uhum. Fui convidado para ser editor. E nós tínhamos muitas páginas disponíveis para escrever artigos, né? Entendi. Ou para colocar propagandas, né? Como não era uma editora pequena, nós não tínhamos... muita gente bancando os comerciais? Não tinha muito anúncio para colocar, eu preenchia com artigos. Eu sempre gostei de escrever. Durante os anos 90 eu fiz muitos artigos, muitos fanzines sobre quadrinhos e tal, né? Então eu tinha um volume grande de pesquisa, né? Já feita e tal. Aí eu comecei a matutar essa ideia de escrever um livro sobre a Era de Ouro e a Era de Prata, que não existia um livro desse no Brasil, né? Abordando especificamente esses períodos, né? Era um negócio muito vago, mas centrado em personagens, não no período em si, o que representava aqueles períodos. Foi aí que eu tive a ideia, montei um livro inteiro, ofereci para eles, né? Como já era um funcionário da editora, já estava trabalhando há algum tempo com eles, eles gostaram da ideia e aí lançamos esse primeiro livro. Ok. E a Saga dos Super-Heróis Brasileiros, como é que foi o teu processo de pesquisa? A gente também, há um tempo, entrevistou até o criador da Delta, né? E os quadrinhos brasileiros, né, apesar de ter bastante gente com talento, né, inclusive muita gente até que ainda faz trabalhos para o exterior, né, até às vezes com pseudônimos, mas fala um pouquinho dessa tua pesquisa, dessa investigação pelo mundo dos quadrinhos brasileiros mesmo, dos heróis brasileiros, já que a gente tem que dizer assim, que no universo dos super-heróis, de repente, são os mais marginalizados pelo público, pelo grande público. É, exatamente. Eu era um autor de quadrinho de super-herói brasileiro, né? Publiquei quadrinhos pela Fênix, pela Ninja, todas editoras assim... aqui de São Paulo, editoras menores de São Paulo. Eu me lembro, né, do Guepardo, eu citei também, né? O Guepardo e Meteoro, mas eu me lembro bem do Guepardo. Do Guepardo, que é um personagem que vivia nos anos de chumbo e tal, né? Isso! Então, cortina de ferro, aquele clima. Exatamente. Aí eu sempre tinha, como o primeiro livro agradou, falei, poxa, agora eu poderia fazer um com os heróis brasileiros, mas era um outro livro também com um tema que não existia, né? Nunca lançaram um livro só com esses personagens, né, com personagens brasileiros. E nós tínhamos muitos, né, o Capitão Sete, o Raio Negro, o Millar, o Golden Guitar. Tinha os meus personagens que eu queria expor também para as pessoas, os personagens do Eugênio Colonese. Quer dizer, eu tinha uma infinidade de personagens que poderiam, praticamente desconhecidos do público dos anos 2000, né, que não viveram, que não eram contemporâneos aqueles personagens que tinham feito sucesso no passado, né? Nem todos, mas alguns fizeram. Capitão Sete é um personagem de sucesso. Pouco antes de entrar na ópera, eu havia feito um fanzine chamado Gibilândia. E pro quarto número, que nunca saiu... Desculpa, repete o nome? Gibilândia. Gibilândia. Eu tava aqui meio pirando, que eu tinha ouvido Ripilândia. Mas isso aí eu não me lembro. Gibilândia, tá. Terra do Gibi, vamos dizer assim. E pro quarto número eu tinha anunciado o que seria sobre os super-heróis brasileiros. E o fanzine nunca saiu. Então eu aproveitei a parte daquele material. Parte daquele material, expandi, formei um livro e ofereci. E eles toparam. O Franco de Rosa, que era um dos editores, sempre foi um grande entusiasta dos super-heróis brasileiros, né? Então ele falou: não, vamos lançar, né? É imprescindível ter um livro desse no mercado, né? E assim foi, acabou dando certo. Entrevistei várias pessoas, pessoal da Edel, pessoal da Diarte, e, enfim, peguei muitos depoimentos e o livro acabou dando certo aí. Foi mais parte foi um marco na carreira, porque ninguém queria falar sobre esse assunto, né? Claro. Me diz uma coisa, assim... tu achas que, só abrindo parênteses, achas que esse cenário mudou? Porque a impressão que me dá é que a gente, hoje em dia, se fala mais, mas vender mesmo ainda continua muito, muito parcas as vendas de quadrinhos de personagens brasileiros que não sejam, por exemplo, Maurício de Souza. Te parece isso ou não? Melhorou no sentido que hoje nós temos a internet, temos as redes sociais, né, para divulgar. E hoje tem esse sistema crowdfunding, né? Você faz uma vaquinha na internet, você pode viabilizar. Mas claro que isso são paliativos, né? Isso claro. Ajuda na divulgação, ajuda a vender um pouco mais, mas ainda não é o ideal, né? O ideal seria as revistas serem bem distribuídas, com preços acessíveis, né, para as pessoas, e ter um projeto de mídia com os personagens, como há no Japão, como há nos Estados Unidos, que eles lançam um personagem e logo em seguida ele já tem um brinquedo dele, já tem um desenho animado, camiseta, já aparece em outras, né? É por todo isso merchandising, que... né? Um merchandising, né? Isso. Para viver só do quadrinho mesmo é muito difícil, ainda mais num país com... Nós temos essa carência, essa de leitura, incentivo à leitura, e ainda mais hoje com outras coisas concorrendo, como a internet, como os tu jogos. Acha que tem, né? Tu acha que tem, assim, de repente, como a gente vive num país em que a realidade, para uma pessoa de fora, ela é mais irreal que a ficção? Tu achas que daqui a pouco tem a ver com... Tô tentando chutar aqui, né? Tentar dar um micro diagnóstico, mas de repente é por essa razão que super-heróis aqui, que a gente é tão meio desesperançoso com justiça e tudo mais, aqui não tenha pegado. E por outro lado, quadrinhos nacionais sobre crianças brincando e tudo mais, como a Mônica, daí no caso tenha sido bastante sucesso. Eu acho que pode ser por isso. Não, eu acho que não, acho que o Maurício, ele soube se organizar ainda nos anos 60 para fazer acontecer, porque se a fórmula fosse só quadrinho infantil, existiriam vários Maurícios de Souza, entendeu? Sim. Não é o caso, é ele que soube fazer a coisa no momento certo, na hora certa, né? As pessoas falam, o Brasil é melhor com gênero terror, mas onde estão as revistas de terror atualmente, entendeu? O Capitão Sete, que era um super-herói, na época que ele teve um merchandising, ele aparecia na televisão, ele tinha produtos de fantasia, marca de leite. Claro, que, claro. Então, claro. Ele durou vários anos a revista. Prato de tomate? O Jerônimo, o Herói do Sertão, o Herói do Sertão fez, virou novela, virou filme. Sim, então, Francisco. Então, o problema não é o gênero em si, o problema são outros fatores, é dinheiro, né? Um grande problema, né? Existe eu me agora lembro, por notícia... exemplo, comprando revistas de terror há uns 30 anos, desenhadas pelo Júlio Shimamoto. E eu me lembro... Nossa, assim, me assustando pacas, porque eu me lembro que tinha tramas ali de vingança familiar, que os caras literalmente assavam o cara que tinha sacaneado a esposa, a filha da família, né? Me lembro os caras assando que nem se fosse um porco, assim, e também me lembro de tramas até com macumba, de cara matar um gato e depois o gato voltar com os empates do corpo, atacando, uns lances super assustadores. Saiu na revista Espectro da editora Vec, material. Pois é, não tô pirando então. Quer dizer, agora, então agora vai ser mais fácil quando eu falar com meu psiquiatra. Então foi da editora Vec, né? Uhum. Então tá. Fala um pouquinho, vamos ver, a Era de Bronze dos Super-Heróis, né? Que venceu o troféu Bigorna em 2008 na categoria Melhor Livro Teórico. No caso, exatamente esse livro teu, afinal eu não li. Fala um pouco deste livro. A Era de Bronze é a era, até então, até a época do livro, era a era menos comentada dos quadrinhos, né? Porque se muito falava, assim, em artigos sobre a Era de Ouro, obviamente, claro, né? O surgimento do Superman, dos primeiros... Sim, o Golden Age, mas não dessa era de bronze. Uhum. Exatamente, a Era de Prata, né? Com o surgimento dos heróis Marvel, aqueles, o rejuvenescimento dos heróis da DC, né? O surgimento do Barry Allen, o Hal Jordan, né? E aqueles pessoas... Claro, claro. Agora, a Era de Bronze ninguém falava. Porque era uma era relativamente próxima a gente, né? Que começou em 1970 e se estendeu até 1985. Era uma época, foi um período que os personagens ficaram mais maduros, começaram a falar de dramas mais sociais, com as drogas. Alcoolismo direto, né? O alcoolismo, o Homem de Ferro, o personagem alcoólatra, as drogas, né? O personagem lá do... parceiro do Arqueiro Verde, o amigo do Homem-Aranha que se drogava, assuntos mais polêmicos, né? Além de uma mudança no sistema de distribuição das revistas, criou-se um mercado direto, que as revistas eram vendidas em lojas especializadas, o surgimento de graphic novels, né? De minisséries, quer dizer, mudou-se tanto o formato quanto o conteúdo dos quadrinhos, né? Ficaram mais maduros, um pouco mais maduros. E E não existia um livro desse assunto. Foi o primeiro, e até onde eu sei, o único livro, mesmo, tratar especificamente desse período, e com esse nome, a Era de Bronze, né? Uhum. Então, acho que por isso que chamou tanta atenção do pessoal aí. Não, interessante que, na época, muita gente não falava, né? Mas hoje em dia a gente ainda vê muitos respingos dessa Era de Bronze, né? Sim. Com personagens, né, que estão cada vez até mais... Estão sendo resgatados, muitos deles, né? Por exemplo, os Defensores, né, que ganham seriados no Netflix. Uhum. É tudo da Era de Bronze, esses personagens. Exatamente. Tá. E agora, tocando no assunto, né, já que escrevesse duas biografias sobre o Stan Lee e uma sobre o Jack Kirby, né? Só repetindo o título, Stan Lee, o reinventor dos super-heróis, e Stan Lee, a vida e obra do criador dos heróis Marvel. E no caso do livro sobre o Jack Kirby, que eu acho o máximo esse livro e o personagem, né, e o protagonista, digamos assim, a pessoa que, cuja história se conta, né, que é o Jack Kirby, o criador de deuses, né? O que dá pra... uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, quer dizer, que era tipo assim, né, tem todo esse lance do humor judaico, né, que se fala muito nos Estados Unidos, né, esse humor que é baseado na dor e tudo mais. E eu me lembro que durante anos, né, eu ficava assim, poxa, né, porque Stan Lee é um nome super anglo-saxão, e Jack Kirby também. Dito e feito, anos depois eu descobri que o nome verdadeiro do Stan Lee é Stanley Lieber, né, e do Jack Kirby, Jacob Kurtzberg. Ou seja, são judeus. Então, no caso, né, depois, sabe, a gente, como depois com a internet, tudo mais, a gente começa daí a ver entrevistas com eles, tudo mais, e daí tem todo esse link, e também com seus livros, obviamente, tem toda essa explicação, tipo assim, deles serem pessoas muito tímidas, ou pessoas daqui a pouco assim que tinham asma, tipo assim, não eram pessoas muito sociáveis, diríamos assim. E daí, de certa forma, quase como uma defesa, quase como uma revanche, né, da mesma forma que muitos halterofilistas eram caras pequenos, né, e descobriram o esporte para meio se afirmar, para ter um pouquinho, tipo assim, combater a baixa autoestima, no caso deles foi mais ou menos isso também. Tu pode me falar um pouco desses dois personagens reais, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, por quê? Claro, a resposta vai ser um pouco óbvia no sentido do Stan Lee, porque quando se pensa hoje em dia em quadrinhos, né, principalmente quadrinhos adaptados para o cinema, até o Stan Lee sempre faz uma ponta e tudo mais, é a cara mesmo da Marvel, né? Mas fala um pouquinho desses dois, pode ser, do Stan Lee e do Jack Kirby. Por sinal, quero te dar os parabéns por esse livro do Jack Kirby, que é maravilhoso, e muita gente não dá crédito pro Jack Kirby, né? Então, fala um pouco deles, pode ser? Claro. Bom, eles são duas figuras, assim, opostas, né? Na personalidade, no modo de produzir os quadrinhos e acabaram, assim, formando, deu uma combinação tão perfeita que aquela máxima de que os opostos se atraem é verdadeira, né? O Stan Lee é um cara expansivo. Um cara que fala bem, que se comunica com o público de uma maneira... Adora uma câmera, né? Adora uma câmera, um showman. E o Kirby era um cara mais introspectivo, compenetrado. Ele tinha uma fúria dentro dele. Ele foi um cara que foi criado num bairro barra pesada, que teve que... Ele era pequenininho, para se valer ele tinha que enfrentar os outros lá com os punhos. Então ele falou, eu viro um bandido. Eu vejo muito o Kirby como o Keith Richards do Rolling Stones, que fala, se não fosse o Rolling Stones, se não fosse músico, eu seria um marginal. O Kirby era a mesma coisa. Se ele não fosse um quadrinista... Um descobriu a guitarra e outro descobriu o lápis, o pincel e tudo mais. Exatamente. O Stan Lee já não teve esse problema. Ele falou que ele nunca sofreu bullying na escola, ele era o cara que todo mundo amava ele, e ele é impressionante, que ele vê uma câmera e começa a falar, todo mundo fica fascinado, né? Então ele não sofreu esse problema, né? E os dois, o Kirby não gostou do Kirby, do Stan Lee, logo que conheceu ele. Que ele trabalhava, que era parente do dono. O Stan Lee não gostou do Kirby, é isso? O Kirby não gostou do Stan Lee. Ah, do Stan Lee. O Kirby era mais velho, já era um cara que já tinha uma certa bagagem com quadrinhos. Achou o Stan Lee meio pavão, né? Achou o Stan Lee meio pavão misterioso, né? Achou ele muito chatinho, muito impertinente. Ele era parente do dono da editora, e achava que ele estava ali só de passagem, enchendo a paciência deles. Mas aconteceram várias coisas. Nos anos 60, finalmente, no final dos anos 50, eles finalmente começaram a trabalhar juntos. E aí, o Stan Lee teve uma ideia, ele já estava querendo sair dos quadrinhos, porque não estava levando para lugar nenhum, a editora estava indo de mal a pior, ele falou, ah, vou fazer um quadrinho aqui, retratando os personagens de uma maneira mais realista, né? Uhum. Com o personagem com dor de barriga, personagem com falta de dinheiro, com problema com a namorada, e aí ele primeiro veio com o Quarteto Fantástico, chamou o Kirby para desenhar, o Kirby tinha uma imaginação estratosférica, né? Os dois combinados começaram a criar todos aqueles personagens, né? Uhum. E foi um negócio diferente do que acontecia até então com os personagens de super-heróis, né? Que eram personagens muito irreais, muito invencíveis, quase deuses, né? Você vê o Super-Homem, a Mulher Maravilha, né? Personagens quase que unidimensionais, né? Como se a única função no mundo deles fosse ajudar o próximo, né? Exatamente. Não outros problemas, eram, né? Santos, né? Verdadeiros santos. Isso. E os heróis Marvel, não. Eles eram pessoas falhas. É como se a DC fosse mais do lado Deus e a Marvel fosse, assim, semideus, ou então pessoa com poderes de Deus, mas que não está preparada para a responsabilidade, né, que os Exatamente. Poderes dão, né? O Homem-Aranha, por exemplo, foi o ápice dessa concepção de personagem. Não foi com o Kirby, foi com o Steve Ditko, ele resumiu ali o universo Marvel no Homem-Aranha, né? O que era a filosofia do universo Marvel, né? Um personagem imperfeito, com problema até de caráter, porque o Homem-Aranha, quando apareceu o Peter Parker, quando apareceu ganhou os poderes, era um cara egoísta, né? Um cara egocêntrico, só pensava nele, que aquele egoísmo dele acabou resultando na morte do tio dele. Exatamente. E aí, né? Todo mundo conhece. Então foi essa, resumindo de uma maneira muito simplista, é isso aí, né? Essa combinação. Claro que o sucesso fez com que os dois acabassem, anos depois, se separando, né? Porque, como disse o Roy Thomas, que trabalhou com eles, né? Ele disse que em todas as parcerias que acabam, sejam os Beatles, seja o Abbott e Costello, as partes sempre dizem que foram responsáveis por 90% do sucesso. Nenhuma dá crédito 50% para a outra, sempre foi mais que a outra. E um fato, eu me lembro conversando com o Antônio Ribeiro, né, que colabora com revistas e tudo mais, não com o Emir, né? Eu citei antes o Emir, que é o criador da Velta, no caso, mas e eu me lembro ele falando também sobre esse lado supostamente assim, egoísta do Stan Lee, de não dar crédito, mas tu obviamente escreveste dois livros, obviamente tu és fã dele, eu não tô aqui querendo fazer grandes polêmicas, mas tu acha que tem grande possibilidade, assim, de um papo que rola um pouquinho nos bastidores de ele gostar de levar crédito por coisas criadas por desenhistas, alguma coisa assim? Eu acho curioso as pessoas dizerem isso, porque o Stan Lee foi o primeiro editor a dar crédito para os artistas. Os artistas não aparecia o nome deles nas revistas, exceto quando eles conseguiam, sem o editor perceber, colocar a assinatura deles nas histórias, porque ninguém dava crédito. E o Stan Lee não só dava crédito, como ele punha apelido nos autores, nos desenhistas. Ele falava, esse aqui, o Kirby, ele é o rei dos quadrinhos. Ele foi o primeiro a dizer isso. Mas é possível que tenha personagens aí, vamos dizer assim, que o crédito oficial seja Stan Lee com mais alguém e literalmente o Stan Lee não tenha feito? Eu não estou querendo, sabe, sacanear. É uma curiosidade minha mesmo. Assim, as pessoas se pegam muito, assim, por exemplo, no caso do Surfista Prateado, que o Stan Lee não pediu para se criar o Surfista Prateado. Ele bolou o Galactus, mandou o Kirby desenhar a história com o Galactus. Aí o Kirby veio, como o Kirby sempre colocava as ideias dele nas histórias, porque isso era uma coisa já pré-combinada, era o estilo Marvel de fazer quadrinhos, o Kirby veio com o Surfista Prateado. Aí ele falou, quem é esse personagem? Ele falou, é um cara que anda numa prancha de surf, ele é um arauto do Galactus. Eu achei que precisava ter um arauto. Vaga pelo espaço sideral. Aí o Stan Lee, com problemas existencialistas, diríamos assim. Exatamente. Aí o Stan Lee bolou toda a origem do personagem, como ele seria, o passado dele. Por isso que ele é acreditado como co-criador do personagem. Da mesma maneira que os personagens que o Stan Lee bolou sem o conhecimento do Kirby, levou para o Kirby desenhar, o Kirby também foi acreditado como co-criador. Entendi. No caso, por exemplo, do Capitão América, que o Kirby é o co-criador com o Joe Simon, o personagem foi todo concebido pelo Joe Simon. não foi concebido pelo Kib. E, no entanto, o Kib é reconhecido como co-criador do personagem, até mais do que o Joe Simon. Então, existe muito, assim, às vezes existe muita má vontade em relação a roteiristas, entendeu? Porque o roteirista não desenha. E os quadrinhos é uma forma de expressão essencialmente visual. Visual. Né? Às vezes, quando eu falo para uma pessoa que eu sou roteirista de quadrinhos, ela fala, ah, você que desenha? A primeira coisa que pergunta é isso. Elas não dão o crédito suficiente para o roteirista. Acho que o roteirista é uma peça menor na engrenagem, né? E isso está errado, né? No caso cinema tem muito isso, né? Muitas vezes, até comentou ontem na rádio, que muitas vezes até tem atores que recebem os parabéns por tal fala que o personagem deles, né, disse num filme, e são poucos os atores que daí falam, né, opa, peraí, muito obrigado, mas na verdade não saiu da minha boca, mas na verdade tinha um roteirista por trás disso, né? As pessoas parecem que acham que a coisa acontece assim meio por combustão espontânea. Queria dizer uma coisa, tem algum site, algum blog teu assim que a pessoa possa ter tipo assim um resumo da tua carreira, tudo mais assim, ou, por exemplo, a lista de livros tuas, como é que a pessoa faz para quem estiver interessado em adquirir os teus livros, ou saber mais do trabalho? Tem algum local assim que concentre, diríamos assim? Atualmente, meus livros, com exceção do Kirby, do Jack Kirby, os outros estão todos esgotados. Mas o livro do Jack Kirby você pode encontrar nas principais livrarias e no site da editora Noir. Né? Ah, tá. Noir, gente, de N-O-I-R, né? Isso, que exatamente. É negro, ou seja, gótico, no sentido gótico da palavra em francês, Noir. Mas os livros do Stan Lee os dois do Stan Lee, por exemplo, estão esgotados? É, pode ser que encontre o Stan Lee, o reinventor dos super-heróis, no site da loja Comics Bookshop. Talvez tenha ainda lá. C-O-M-I-X, gente. Isso, exatamente. Talvez ainda tenha, mas eu acho que já está esgotado. Mas se a pessoa tiver sorte, às vezes encontra num sebo, algum, né? Exemplar, é. Isso. Na Comics, às vezes, eles costumam ter material mais antigo, assim. Os outros estão todos esgotados. Ok. Eu tenho um novo livro que deve estar para sair logo mais. Qual é o nome? É um livro, agora é sobre o Steve Ditko. Estou te dando em primeira mão isso aí. Tá, desculpa, é sobre quem? O Steve Ditko, co-criador da Marvel. Ah, sobre o Steve Ditko? Bah, assim que legal. Eu completo essa trilogia dos criadores da Marvel. Que legal. Já tem título ou ainda? Não, ainda não. Não vou nem falar o nome da editora e nem o nome do livro, porque eu não estou autorizado. Mas só posso falar que já vai estar. A editora pode falar ou não? Ainda não, também. Ainda não, tá, mas gente, mas fique ligado aí, Ditko, né, B de Davi, I de Ivan, T de Thiago, K de Klaus, Ditko, O de Oswaldo, né, Steve Ditko. Ah, Steve. Que legal, querida, porque realmente eles tipo formam um tripé, diríamos assim, de talentos, né? Exatamente. Que legal. Então, gente, assim, ó, fala. É a trindade sagrada da Marvel, né? Exatamente, né? É como se fosse pai, o filho e o Espírito Santo, no caso dos quadrinhos. Então, gente, a gente conversou com... Vocês podem pesquisar também na internet, por livro dele, Roberto Guedes, tá? Se vocês botarem Roberto Guedes e sair Beto Guedes, tem grande chance de ser o músico aquele mineiro. Não é um Roberto Guedes, tá? Ele não vai ter videoclipe dele cantando quando chegar a setembro, não é ele. Coloca Roberto Guedes quadrinhos, que aí já vai... Roberto Guedes quadrinhos, então, gente. Então, eu queria assim, te agradecer pelo teu tempo, muito obrigado pela tua participação, tá bom? Ah, eu que agradeço, foi muito bacana. Tá, um grande abraço, até mais, querido. Um abraço. Tchau, valeu. Ô, Marquinho. E aí, querido? A música você conhece, eu queria ver se você já ouviu essa dupla cantando junta. Tá, vamos lá. Vai lá. I wake up before I put on my makeup. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. I say a little prayer for you. She'll find the note I left hanging on her door. Welcome. My hair now. She'll laugh when she reads the part. And wonder that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. Forever. By the time I make Albuquerque, you'll stay in my heart and I will love you forever. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone. That's how it must be to live without you. Would only off the wall mean heartbreak for me. That's all. I run for the bus, dear, while riding out. Of us, dear. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. I'll say a little prayer for you. She'll turn softly and call my name out low. At work I just take. And she'll cry just to think. And all through my I really leave her. Time. I say a little though time and time I've tried to you. Tell her so. She just didn't know I would really you. Go. No. Já tinha ouvido, Marquinhos? Não, não me conta, isso é um verdadeiro, estão usando agora essa expressão, mashup, né? Ou seja, essa mistura aí, claro, né? Obviamente, né, primeiro, a parte era ali, era ser a Little Prayer, mas me conta um pouco o que eu ouvi. Você ouviu Ann Murray e Glenn Campbell, a Say a Little Prayer e By the Time I Get to Phoenix, ao vivo, tá? Uau, uau, e que ano que é isso? A Ann Murray, por sinal, está para tocar num programa numa terça-feira daqui umas semanas. Mas me fala, sabe dizer quando que foi isso? Anos 70. Uau, e obviamente o Glenn Campbell é aquele cantor caipira. Exatamente. Sim, do Rhinestone Cowboy. Exatamente. O que também faleceu não faz muito tempo até, né? É, e o que gravou também, fez uma versão maravilhosa, deslumbrante, de MacArthur Park. Sim, sim, sim, eu sei. Em que ele sim. faz um solo de guitarra fantástico. Não, uma maravilha isso, quando a gente tem a tendência de estereotipar alguém, né, e daí descobre que o cara, como é, né, bom nessas horas a gente notar que a gente foi preconceituoso, né. E, verdade. Assim, né, porque eu me lembro, durante um tempão, me lembrava dele caminhando numa fazenda lá, né, cheio de brilho naquele macacão, assim, estilo meio Elvis, e aquelas costeletas, né, do tamanho de pernas, de anões, assim, e pensando, poxa, assim, né, tipo assim, parece uma caricatura. E o cara era bem culto, extremamente talentoso, né, e com bom gosto, né? Exatamente. É como a como é que é o nome daquela menina que gravou Xanadu? Olivia Newton-John, cantora country também. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas, pô, que legal, cara, que legal, os anos 70 então gostou, né? Totalmente, e como é que são, tipo assim, duas histórias paralelas, mas elas se cruzam. Se cruzam, bacana, se cruzam, a montagem bacana, ficou perfeita, a montagem ficou absolutamente perfeita. Perfeita, pô, legal mesmo, legal mesmo. Poxa. Bom, então quinta-feira estaremos juntos, Marquinho. Então tá, até quinta, obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado pela audiência, gente, e valeu. Parabéns, tá? Um abraço. Parabéns pela entrevista, obrigado, e um abraço, querido. A valeu, todos que estão colaborando. Valeu, João. Tchau. Um abraço, tchau.